Tenho sonhado barranco de rios, tanto um passado anônimo e frio. Correm tão mansas as águas beijadas, brisas embalam a sesta forçada. Rangem as rodas um triste gemido, pois de parelha de sono fingido levam as matas o carro roceiro, varas de mestre carreiro. Frio de cabra se esquenta no leito, cheiro cangote passado no peito. Ondas de rio são sonhos tão leves, foram-se os dias e os sonhos tão breves. Tenho hoje o veneno que quero e preciso. Vivo, pergunto por quê.